Está começando agora o seu podcast, Além dos Ecrãs. Cara, tava pensando em produzir um filme sobre Breaking Bad. Bacana, mas você já pensou que pode não dar certo? Tipo assim, quase sempre faz uma continuação sobre alguma coisa muito boa e o público não gosta muito. É, sim, mas vai ser bom, eu prometo pra você. Bom, já que diz, né? Mas enfim, como vai ser esse filme? Vai ter metafetamina? Então, não queria entrar muito em detalhes sobre isso. Entendi, mas vai ter a aparição daqueles personagens icônicos? Claro que vai. Aí sim, vai aparecer quem? O Walter vai aparecer? Até vai aparecer, mas vai ser coisa rápida, até porque ele morreu no fim da série, né? Ah sim, bom, mas o Gus vai aparecer mais então? Não vai aparecer não, é que ele também morreu, né? É verdade, né? Mas e a Jane, que é a Jessica Jones lá, ela vai aparecer? Morreu também. Vai ter o Jesse, né? Lógico. Ah, então tá ótimo. Yes, science! Muito bem, deixa a sala de cinema, desliga o seu televisor, porque agora é hora de ouvir Além das Ecrãs, o seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop debatida e discutida por quatro estudantes de jornalismo, inclusive muito prazer, eu sou o Guilherme Amaral. Oi gente, eu sou o Caio. Eu sou o Léo Vassoler. E eu sou a Duda Yamaguchi. Olha, antes aqui eu quero fazer um pedido, uma requisição. Que tá calor. Você aí que tá... Não, hoje eu não vou falar de clima, não vou falar de saúde. Mas tá calor. E aí eu... Tá calor. Tá, muito. Tá, hoje tá calor. Mas eu queria tentar usar esse tempo aqui, pensei aqui um pouco e se você aí, ouvinte, você que está nos ouvindo aí, tiver alguma coisa para anunciar, tiver alguma coisa para... Gostaria de uma pequena publicidade, que outras pessoas escutassem algum trabalho que você tem, alguma coisa que você queira divulgar, nos mande no nosso Instagram. Que eu passo a minha conta, vocês podem depositar também. É claro, né? Não é de graça, não faz nada de graça. Você acha que a gente trabalha para UFO de graça? Brincadeira, gente. Mas enfim, qualquer coisa que você queira anunciar, fale com a gente que, quem sabe, eu divulgo aqui no começo. Porque é um momento que, ao invés de eu ficar falando minhas receitas do médico e... Eu não preciso ser tão pessoal assim, sua, né? Sua agenda cultural de Berlândia. Exatamente. Eu posso tentar dar uma divulgada no trabalho de vocês, então... É uma ótima ideia. Você, boa, ouvinte, que tem alguma coisa a divulgar, inclusive a gente tem uma coisa para divulgar, né? A gente ainda vai falar melhor sobre isso, mas ainda tá uma ideia. Se você quiser trabalhar nas nossas redes sociais para movimentar ela um pouco melhor... já conversa com a gente, tenta um contato, nós vamos ver se dá pra gente trabalhar com valendo horas pra faculdade, se você for da Universidade Federal de Uberlândia, né? Se você for da UFO, talvez valha algumas horas, se não valer, só de você ter alguma experiência ali com rede social mexendo nisso, talvez seja bom pra você. Se você se interessa pelo assunto e queira realmente movimentar nossas redes sociais, conversa com a gente que a gente vai divulgar isso melhor depois, no futuro. Se você gosta do nosso trabalho que a gente faz aqui e quer participar mais de perto, quer saber como que a gente faz as coisas e quer participar realmente do projeto, manda mensagem pra gente. Virar íntimos. E você sempre pode ser colaborador do nosso projeto, nos respondendo no Instagram, quando a gente faz perguntas. Vocês sempre estão ajudando a gente a melhorar o nosso trabalho, a interagir com vocês mesmo, pra gente criar uma coisa muito mais legal. Exato, é um dia como Além dos Grandistas. Quem sabe você pode aparecer aqui no programa, olha isso, pensa bem. enfim, El Camino, um filme Breaking Bad, um filme da Netflix. Eu não assisti, não vi... Tentei assistir, mas fiquei um pouco sem entender, porque realmente é um final pro Breaking Bad, né? Um outro final, uma continuação do final. Então você meio que precisa ter as noções já de Breaking Bad para você entender completamente, assim. Senão você fica um pouco perdido. Mas mesmo assim, dá para se divertir no filme, dá para se divertir com um pouco do que eu vi. Mas enfim, antes da gente começar a falar sobre o filme, vamos para o nosso Entrevista com o Inespecialista. Entrevista com o Inespecialista. El Camino, filme derivado de uma das maiores séries de todos os tempos para muita gente. E pensamos, quem será que nunca viu Breaking Bad na vida? Ou o filme, na verdade, se lançou agora, mas pelo menos a série que está aí há tanto tempo. E a gente está aqui com a Beatriz Evaristo, que é inespecialista nesse caso. A Bia me contou que é muito fã de comédia romântica, sim, que eu compartilho. Que gosto muito. Seu muito filme bom. Favorito é qual mesmo? Simplesmente Acontece. Maravilhoso. Choro horrores. Lily sempre, Collins é sempre ótima, maravilhoso, né? Maravilhoso. Nossa, adoro. Mas enfim, me conta primeiro de tudo, o que você sabe sobre a série Breaking Bad? Nada. Absolutamente nada. Não sabe o plot, os personagens? Não, nunca fui atrás. Oh, meu Deus. Nada. Tô em choque. E assim, tem um cara lá que ele chama Walter White. que ele é o cara principal da série. Você não sabe, assim, nem o nome dele, você nunca viu uma postagem no Facebook falando assim, este é o Walter White, ele é professor de química na faculdade tal, na escola tal, e ele tá com câncer no pulmão, você nunca viu isso? Eu acho que já, mas muito pouco. Isso daí viralizou, que até a avó do Léo compartilhou isso, inclusive, que é ótimo. Dona Mércia, se estiver ouvindo aqui, um grande beijo pra senhora. E é maravilhoso, porque a série fala sobre esse cara, que ele é um professor de química, e ele descobre que ele tá com câncer no pulmão e é incurável e tal. Ele fala que ele vai morrer. E aí ele fala assim, não, eu preciso salvar minha família, eu preciso ter dinheiro. E ele fala, tá bom, então eu vou vender droga, entendeu? É isso. E é maravilhoso. Vender não, né? Ele fabrica para vender, entendeu? É maravilhoso. Enfim, a gente mostrou o trailer de El Camino, que é um filme derivado da série. O que, que você entendeu desse trailer? Olha, bem complicadinho. Ele é bem, assim, não deu pra entender muita coisa, não. Você achou ele tenso? Você achou ele engraçado? É, ele parece que é bem tenso e, sei lá, tipo, é muito difícil. Não consegui falar, olha, fala sobre isso. E entendi. Sei que no final, aquele finalzinho dele encontrando outro cara, também não faço a mínima ideia. Ou seja, a Bia realmente é inespecialista nesse caso, né? Vamos falar a verdade. Mas, assim, você sabe me dizer antes de tudo o que é El Camino? Não. El Camino é um carro. Eu fiquei surpresa, porque eu descobri isso na série, assistindo. Que El Camino é um carro, na verdade, mas pode significar várias coisas, né? Porque é o caminho, trajetórias, mas enfim. Antes de tudo, vamos situar, gente. O El Camino, ele mostra a continuação dos eventos finais da série. Então, ele, logo que acabou a série, começa o filme. Você sabe de quando que é a série? Você tem uma noção? Desde quando as pessoas falam sobre ela? 2010? Foi um bom chute aí. 2008 a série. E você sabe quando ela terminou? Se ela é atual, se ela é antiga? Ela é grande, ela deve ser grande. Então. Você tem 2013? Boa! 5 temporadas terminou em 2013 a série. E foi muito ovacionada, porque, né, uma grande série assim. E o Jesse é o cara do trailer que você tava assistindo, que você falou que era bem tenso e tal, aquele cara com cabelo raspado, que tá fugindo. E ele é muito conhecido na série por ser um cara descoladão, que fala vários palavrões. E ele tem uma palavra que ele fala assim, todas as vezes ele fala essa palavra, assim. Sabe me dizer qual palavra que é? Palavrão, na verdade. Em inglês. Péssimo. Não. É a palavra bitch. E você sabe quantas vezes ele repete essa palavra em Breaking Bad? Não. 54 vezes o Jesse fala a palavra bitch em Breaking Bad. E que se for contar o yo bitch, fala muito mais vezes, só que não existe essa contagem. Mas enfim, é ótimo. E, bom, o símbolo de Breaking Bad, né, a série fala muito sobre química. E o Breaking Bad, ele tem a abreviaçãozinha ali, que são dois elementos químicos. Vamos testar o seu conhecimento em química agora. Quais são os dois elementos? Eu sei que tem esses elementos, mas não. Eu vou dar uma dica, tá. O símbolo deles é BR, de Breaking Bad, e BA, de Bad, assim. Nossa, vai, cadê assim, o Enem aqui com que tá essa chegando? Pressão, não, dá, não rola. É o bromo e o bário. Nossa. BR e BA. E o Caio falou que sabia que deu problema. E você não sabe, você não é bom em química mesmo. Eu ia te perguntar aqui qual que é a fórmula da metanfetamina, mas não, achei melhor mas deixar não. quieto, então. É mas mesmo. Enfim, pra quem quiser saber, é C10H15N, mas enfim, ninguém vai querer saber. Mas agora a gente vai fazer uma pequena brincadeira. Eu vou te dar uma situação qualquer, tá. Qualquer não, tem a ver com a série. E você vai ter que escolher o que você faria e o que a pessoa da série você acha que fez. Tá bom? Tá. Então vamos lá. A primeira eu já te falei que eles fizeram, mas aí você responde o que você faria. Número 1. Você tem um câncer terminal, sua mulher está grávida, no caso seu marido, você está grávida, e o seu filho adora tomar cafés da manhã. Quem pegou a referência, pegou. Você precisa de dinheiro. O que você faz? Opção 1. Vende uma rifa. Opção 2. Faz uma vaquinha online. E opção 3. Resolve cozinhar metanfetamina com o seu ex-aluno. Faça uma vaquinha online. Maravilhoso. E eles fizeram metanfetamina. Mas é ótima, uma ótima solução. E o filho dele fez uma vaquinha, o Léo disse. Isso é maravilhoso. Outra questão. Sua mulher está dando à luz. Eu. Mas um cara, dono de uma loja de frango frito, te oferece $1.200.000 pela droga que você produziu. e ficou 4 dias produzindo essa droga. Opção 1. Você vai até o parto, porque né, é um momento único da sua vida. Opção 2. Você faz uma ligação de vídeo, diz que estava preso no trânsito. E opção 3. Você perde o parto, porque né, é $1.200.000. Com certeza, o filme, ele iria atrás do dinheiro. É verdade. Eu faria uma chamada de vídeo. Ela pegaria o dinheiro, não perderia o momento. É uma boa, é uma boa. Outra questão. Você descobre que o seu marido, nosso querido Guilherme Amaral, aqui apresentador, ele está cozinhando metanfetamina com o seu ex-aluno. Opção 1. De todas as opções, a primeira é você surtar, porque é meio óbvio. Mas depois disso, número 1, você denuncia pra polícia. Número 2, você abre um lava-jato e lava o dinheiro pra ninguém descobrir. E opção 3, você faz junto. Lava-jato. Em todas as opções. Muito bom, a gente... 190, polícia, vamos reportar a vida. Mas você, a série, eles lavam jato mesmo? Sim, eles lavam. É porque, né, no caso, o cara ofereceu $1.200.000, perdeu o nascimento da filha, já tem que lavar esse dinheiro, já perdeu mesmo. Tá. Mas enfim, outra questão, essa é pesada, vou te avisar. Aqui a gente tá falando vários spoilers da série, tá? Então é isso. Você resolve roubar um trem e fica o dia inteiro com a sua gangue fazendo o plano perfeito. Dá certo, mas aí você descobre que uma criancinha estava o tempo todo assistindo ao acontecimento. Opção 1, você deixa ela ir embora porque, né, é uma criança, não vai entender nada. Opção 2, você sequestra ela, faz ela jurar que nunca mais vai falar nada. E opção 3, você mata ela. Caramba! Muito pesado. Eles matam? Eles matam crianças. É uma das cenas mais chocantes pra mim de Breaking Bad, me marcou muito isso aí. Gente, tadinho. É horrível, aquele Todd. Odeio Todd. Credo. Você faria, Bia? Eu faria. Amém, amém. Tadinha. Mas você sabe que possivelmente você ia ser presa, você ia contar. Mas tudo bem, tudo talvez. Bem. É, moral. Riscos. Enfim, essa questão é importante. O seu melhor amigo e parceiro de trabalho manda neonazistas te matarem. Ao invés disso, eles te prendem no cativeiro e fazem você cozinhar metanfetamina sem parar. Seu amigo descobre, resolve matar todos eles e pede pra você matar ele no final arrependido. Opção 1, você mata. Opção 2, você leva ele pro hospital. Opção 3, você deixa ele morrer sozinho e foge no seu El Camino roubado. Ah, muito óbvio, mas eu mataria. Você mataria? Eu mataria. Mentira, não sei. Talvez. Se fosse uma gangster, aquela. Gente, a Bia aqui tá tendo umas respostas que eu estou gostando. Vamos lá. Por fim, você acabou de viver toda essa aventura que eu te contei agora. E você tem 3 opções. Você, lembrando, você participou de roubos, você matou pessoas, enfim. Você, 1, se entrega pra polícia. 2, se mata. 3, contrata um cara que vende aspirador de pó, apaga todos os seus registros, muda o seu nome e vai pro Alasca. São 3. Maravilhoso, essa também é a opção do Jesse. Muito bom. Você gostou da nossa história, gostei, da nossa brincadeira? Gostei. Gostou do filme? Vai assistir? Ah, não dá muita vontade, não. Mas entendi. Não é o tipo de filme que eu assistiria. Tá bom. Nem quer fazer um recado aqui? Não, finalmente vim participar. É verdade. A Bia, a gente fala pra ela vir aqui desde o primeiro e ela nunca veio, mas pois tudo é. Bem. Tá sempre convidada, querida. Pode voltar sempre. Esse foi o nosso quadro Entrevista com o Mini Especialista. Caramba! De onde você tirou essa daí? Caramba! Nossa senhora, que entrevista boa! Você vê, eu sou muito nossa, boa, que entrevistada puxa boa! Saco. Não meu é porque Deus. Sua namorada não, né, Gui? Fala bem do meu não. Quiz, não, nossa, é. Gente, foi de longe o melhor, de longe o melhor. Ela devia voltar mais vezes, talvez em todos agora entrevistas com o especialista. Talvez ela se torne a especialista principal. Vou privar ela de todo o contato com a cultura pop, pra ela, só pra ela vir aqui e se encaixar. Eu acho que a gente deveria fazer um sobre Simplesmente Acontece. Ah, aí, eu sou a favor. Aí, na verdade, pronto. Sobre comédias românticas, porque eu amo muito. É a minha vida. Comédia romântica é o meu jeito de viver. Eu vivo uma eu comédia também, romântica. Eu também, cara. Eu amo tanto. Vou recomendar eu um. Eu percebi que minha vida não é uma e o final é feliz? Comédia. Não, gente, Simplesmente Acontece? Não, tô falando sobre a vida do Gui. Ah, falou que a vida dele é uma comédia romântica. Ainda não sei o final. Vamos ver. Será? Oh, nossa, vocês já assistiram que agora. Vocês já assistiram Questão de Tempo? É muito bom. Não. Não, é com a Rachel McAdams. Sei, mas eu nunca vi. É muito bom. Me recomendaram esse filme. É muito no bom. Instagram um dia. Sério? Uhum. Bom, vamos assistir junto. O que vocês acham? Chorar junto? Podcast sobre... É pra chorar? Adoro chorar. É pra chorar. Ótimo. Ai, ai. Mas enfim, El Camino, O Caminho, The Way, né? Tem todas essas traduções. Je Partais d'Yon, é todas as traduções. Você um falou filme de Breaking verdade Bad? Aqui? Não. Ah, tá. Não tem noção como é que fala caminho em francês. Enfim. The Way. Um filme... É... Isso aí é aquela série, né? The Way. The Way? É, The Way. Enfim, um filme Breaking Bad. Eu queria, primeiramente, né, saber se vocês gostaram do filme. Gostamos do filme. Não, peraí. Não, peraí. Não fala em terceira queria... pessoa. Peraí. Eu não queria, primeiramente, saber o que, que é peraí, o peraí, filme. Peraí, peraí. Não deu pra ouvir. Chama. É caminho francês. Ah, obrigado, Eduardo. Aqui também é cultura, né? O podcast sobre cultura. É, exatamente. Continua. Vamos Mas lá. Antes de saber se vocês gostaram, eu queria saber como é o filme. Então, se alguém puder, quiser, alguém, qualquer um da mesa, não vai quiser ser me dar uma sinopse, me falar um pouco sobre o filme, por favor. Geralmente eu leio a sinopse, mas hoje eu não vou ler, hoje eu vou falar. Uau. Uau. Ó, o filme conta a história do Jesse Pinkman depois dos eventos, logo depois do evento final de Breaking Bad, do último episódio. E aqui a gente já vai continuar, já vai começar dando spoiler mesmo, porque o filme é uma continuação. Então, se você não assistiu Breaking Bad, não faz muito sentido você estar escutando. Só se você gosta muito da gente mesmo. É, mãe, essa é pra você. É. Oi, mãe da Duda. Oi, vó, tudo bem? Você viu falar de você, ficou orgulhosa. Isso aí, né? Carol, minha namorada. É. Oi, Carol, não conheço ela. Carol, manda você, oi pra Carol, depois eu vou apresentar ela pra beijo, você. Beijo, Carol. Eu queria que minha namorada escutasse meus podcasts. Sua namorada está aqui ouvindo a nossa gravação. Ela tá escutando. Que... Então, e o filme conta a história do Jesse logo depois que o Jesse foge de onde ele estava preso, lá com os neonazistas, né? A família do Todd. Neonazista? Uncle Jack. O Uncle Socorro. Jack. E conta como o Jesse vai viver depois de todos aqueles eventos traumáticos que ele viveu com o Walter White, o principal de Breaking Bad, e com o Uncle Jack e o Todd. É um filme bem parado, bem lento, mas... Mas eu acho que ele não foge do estilo de Breaking Bad. Eu acho que ele... É como se fosse um grande episódio de Breaking Bad. Eu acho que ele mantém a estrutura e mantém... Eu acho que ele... Eu senti um pouco de fotografia diferente. Acho que teve um pouco um toque de Netflix ali. Todos os filmes da Netflix que eu assisto, eu vejo meio que uma coisa em comum entre eles. Mas... Sabe quando eu reparei isso aí? Numa hora que tem um time-lapse, assim... Sabe, que ele mostra uma cidade à noite em time-lapse. Isso, é bem isso não é muito não Breaking é muito, Bad. Exatamente. E é muito um time-lapse. Isso é bem Netflix. Então, mas já apareceu um time-lapse em Breaking assim, Bad. O estilo foi diferente. Eu senti isso também. Que o Caio mas era era escuro. É. E Breaking Bad era uma série muito clara. Você não via muito escuro. Mas do pouco que eu vi do filme, eu notei algumas coisas em fotografia, assim, que depois eu fui dar uma pesquisada e vi que isso relacionava com umas metáforas muito loucas. Mas depois a gente discute sobre isso. Mas, pra encerrar... minha sinopse aqui, o filme foi gravado ali nos mesmos estúdios ali de Better Call Saul. E foi gravado em 3 meses. Então, tipo, eles já tinham um roteiro pronto. O Vince Gilligan, que é o criador da série e o diretor do filme, ele já tinha um roteiro pronto, já tinha essa história pronta na cabeça dele, como seria uma continuação pro Jesse. Então foi muito fácil gravar esse filme. Nossa, meses é muito pouco. É muito pouco e muito barato também, porque eles não tiveram nenhum trabalho. Foi só ali o cachê dos atores. E o filme é muito simples, né? Ele não tem efeito especial. Tipo, realmente parece. Em relação à explosão, essas coisas. O que tem é, tipo, tiro. Mas só. Porrada e bom. Eu acho que é só tiro que tem, assim, de efeito diferente do que. E a casa explode, né? No final. Quando ele vai. É verdade, tem essa explosão aí. Mas mesmo assim, não gasta. É pouca coisa também. Não, eu acho que foi um filme. Produção bem barata, assim, se a gente for levar em consideração. E vai ganhar muito dinheiro, né? Tinha que ganhar com muito. Certeza, vai, com certeza, com certeza. Eu acho que é fácil de fazer. Eu acho que é bem o que vocês estavam falando, de ser um episódio de Breaking Bad. Eu não consigo ver esse filme como um filme. Eu consigo ver ele como um episódio especial de 2 horas de Breaking Bad, sabe? Entendi. Porque eu achei ele muito arrastado pra ser um filme. E por mais que ele seja arrastado, as coisas acontecem muito rápido e muito fácil pro Jesse. Eu senti um pouco disso. Isso é uma coisa que eu também senti. Você sentiu isso também, Caio? Eu senti isso e eu senti que o Jesse tava muito inteligente. Porque ele tava tipo... Yeah, science! Eu vou pegar dinheiro do cara... um cara que, tipo, acabou de morrer e com certeza estava sendo investigado, ou seja, era muito perigoso ele estar ali. É. E aí depois, quando ele vai atrás dos outros caras que fingiram ser policiais, ele tava com uma mira, assim, incrível. O Jesse nunca soube atirar. Eu achei o Jesse muito inteligente, muito planejador. Pra quem assim, ficou muito tempo preso, nunca te vira. Se a gente for parar pra pensar por esse lado, é verdade. Mas às vezes a pessoa, quando tá desesperada, talvez ela... É, pode ser. Pode ser que ela fique mais esperta. Concordo não com sei. Você. É, no último, tá no limite ali. Se ele não fizer, não tem pra fazer. Não, porque por isso que eu deixo todos os meus trabalhos de escola pro último minuto. Eu deixo todos os meus trabalhos de escola pro último minuto. Todos nós, mas enfim, não é o caso. Nesse momento eu estou o melhor possível. Mas, bom, o negócio eu que vocês estavam falando... Eu sou o contrário, eu tenho que fazer antes. Continua, o negócio que vocês estavam falando sobre não ver como um filme, ver como um episódio, pra mim ele fica bem claro isso aí, porque ele não funciona como um filme pra quem não viu a série, sabe? É. Tipo, o Gui tava falando que ele não conseguiu assistir porque ele não assistiu a série. É uma... É meio bagunçado, porque ele meio que tenta até explicar. Tipo, ele traz algumas coisas pelos noticiários, sim, pela forma do noticiário, que eu acho sempre uma ótima estratégia você trazer... alguma coisa pelo jornal. Então, tipo, tem alguma coisa acontecendo. Deixa o jornal te dizer o que tá acontecendo. É, eu acho eu ótimo. Concordo é, uma, com você. É uma estratégia narrativa muito boa. E aí eu vi, fui aprendendo algumas coisas ali, mas ainda assim tinha muita informação. Mas eu realmente acho isso, porque ele não funciona pra quem não viu a série, o Gui viu isso. E assistindo como um episódio, pra mim ele funciona ok. Tanto que eu fiquei com vontade de rever o último episódio pra conseguir entender tudo e tal. Mas assistir isolado, eu acho complicado, sabe? Até... Não tem como. Eu acho complicado. Até pra quem, tipo assim, ficou esse tempo todo sem assistir, tem umas coisas que você não pega, sabe? Sim. Tem muita coisa que acaba passando batido e depois você vai ver. Tipo, uma coisa que eles fazem muito bem no filme é trazer a nostalgia da série, sabe? Você isso. Matar um pouco da saudade que você tem de ver a série. Porque é a mesma vibe, né? É, a mesma vibe. A produção e a direção é a mesma da série. Então, tipo... Eles trazem a essência da série nesse filme. Só que, mesmo assim, é um negócio que, tipo, puxa muito, sabe? É difícil de ser... Não sei. Tipo, deu vontade de voltar a assistir, sabe, a série. É, com certeza. Mas o filme, tipo... O filme eu não assistiria de novo, se eu assistir a série. Eu também acho que não assistiria de novo. Eu tava pensando, assim, na possibilidade desse filme ser um desfecho feliz pro Jesse... E talvez até seja, mas se você parar pra pensar que no último episódio a série acaba com ele não é o caminho, dirigindo na maior velocidade possível, com aquele sorriso no rosto, talvez parecia aquilo... Parecia um final feliz. Talvez aquilo seria feliz, porque você fica só na imaginação, tipo, na sua imaginação não tem outra possibilidade a não ser pensar que o Jesse se recuperou e foi feliz. Mas que ele no... se desprendeu do Walter e ele se desprendeu de tudo aquilo, sabe? Exatamente. Simplesmente seguiu o caminho dele lá e foi. Só que no filme a gente vê um Jesse muito amargo, muito depressivo. Isso foi o que me deixou mais pra baixo, assim. Porque o Jesse é, tipo, um dos meus personagens favoritos da série, óbvio. Porque ele é muito alto astral. Eu entendo, é claramente óbvio que é porque ele passou por tudo aquilo que ele passou, sabe? O cara ficou em cativeiro um tempão. O cara que ele ficou junto, tipo, vivendo com ele quase todo dia. Ele acabou de ser morto e tal. Não, e ele tem toda a rixa com o Walter no final total, da série. Total, ele acabou... Não, ele tá na bad, na pior. Mas é meio triste você ver o personagem que você assistiu por 5 temporadas ser tão, assim, descoladão e tal, você tá tão mal. É, pra mim é um sentimento de tristeza. Eu fiquei amargurada de assistir o Jess tão amargo, eu não, sabe? Eu não sinto tanto isso, porque eu já percebia isso um pouco na série mesmo, não, sabe? Na última temporada, realmente. Tipo, nas últimas partes da série, ele já tá mais, tipo, pra baixo. Ele meio que amadurece. Essa é a questão, na verdade. Não, ele é obrigado, né, a amadurecer. Ele amadurece e ele fica do jeito que ele é. Tipo, ele é cético. Ele é, é pessimista, tudo vai dar errado, então ele tem que estar preparado pra tudo. Sim. Só que não sei se funcionou tão bem como um filme, sabe? Mostrar isso. É, isso meio que encaminha pra uma pergunta que eu queria trazer aqui pra mesa, como eu não entendo. Queria que vocês dessem a opinião de vocês. Vocês realmente acham que esse filme, mostrar esse final pro Jess, era necessário? Não. Pra mim, não. Pra mim, não era nada necessário esse filme. Complementou em alguma coisa? Eu acho que não complementa em nada. Complementa em uma coisa, que eu não sei se vocês viram. Que falaram que possivelmente... Não, é uma ideia que falaram que talvez tenha uma outra continuação. Contando a história da Lídia. Vocês lembram quem é a Lídia? A namorada dele? Não. Ah, é a namorada dele. Não. A Jane é a namorada dele. A namorada dele não, a outra da não, criança, não é? A Adriela. Não, eu vou explicar quem então é a Lídia. Então explica quem é, porque eu não sei. A Lídia, lembra do Todd lá, que ele tem um bonequinho, um globo de neve, tem uma moça sim. Que se você for lembrar, é a moça que o Walter deu o veneno pra ela no chá, que colocava estévia, e ela era estévia também... Estévia é veneno? Não, é que ela colocou que a estévia e ele trocou por veneno. Com isso aí, e aí. E aí ele acabou matando ela porque ela tava envolvida com essa coisa do Todd e tals. E num noticiário, como o Gui tava falando, acaba falando que uma mulher que poderia ter sido uma das vítimas do Walter White envenenada estava em situação grave. Então, abre espaço para uma discussão de que ela não está morta e que poderia existir um spin-off contando uma outra história de Breaking Bad. Isso acrescentaria se fosse existir um outro spin-off. Mas tirando isso, não acrescenta. Não, mas nossa, que suspiro não, de tristeza que o Pelo Léo amor é porque, de assim, Deus, não. Tipo, Vince Gilligan precisa trabalhar em outras coisas que não sejam Breaking Bad agora. Porque ele é muito bom. Breaking Bad é uma das melhores séries que eu já assisti. E chega de Breaking Bad. Acabou. Assim, é tipo... Quem quer saber a história dessa não, mulher aí? Não, então, é tipo, isso, sabe? Esse sentimento já existe desde o Better Call Saul, que é o... um outro derivado de Breaking Bad. Já existe esse sentimento? Ou vocês acham que essa outra série derivada realmente trouxe um complemento mesmo? Aí essa era melhor? A relação dela com o filme, assim... Qual das duas era mais necessária? Nenhuma das duas não, era necessária? Eu acho que Better Call Saul... o Vince Gilligan também tinha tudo planejado. Ele tem toda a história do Saul na cabeça dele. Só que Better Call Saul, ela viaja entre o passado... E o antes presente. Antes. E também tem Flash Forwards. Tem história depois de Breaking Bad. É. Fica mostrando o Saul... tipo, ela vai te confundindo. É uma série muito... igual Breaking Bad, quando tinha aquele bagulho do avião. O filme também fez isso. Tem isso em Better Call Saul. Nossa, o ursinho. Que desgraça de urso. Então, é uma série muito bem planejada. E eu acho que ela... E ela vai nos mesmos estilos de Breaking Bad, só que ela tem uma originalidade, porque o Saul é um personagem muito interessante também. Ele é muito bom. E ele explora outros personagens, né? A origem do Mike, o Mike, a origem das pessoas. Nossa, o Mike é incrível. O Mike é um dos melhores personagens da série. Também. Então, eu acho que Better Call Saul, eu acho que ela é totalmente necessária. Pode eu ser. Não tinha Apesar assistido... de eu estar desatualizado, preciso ver ainda. Então, eu não tinha assistido Better Call Saul até esses tempos agora. Eu assisti o filme, aí eu falei, nossa, que tô com muita vontade de assistir alguma coisa relacionada. Eu comecei a assistir Better Call Saul pra não assistir a série inteira de novo, pra ver coisa diferente. E eu gostei muito da série. Eu, tipo, não imaginei que ela ia me pegar do jeito que me pegou, sabe? E eu acho ela muito parecida com Breaking Bad, mas ela tem um tom diferente. Eu acho que é bem pelos personagens. Porque, tipo, o Walter, ele não é nada carismático. Não. Na série. Ele Odeio é o protagonista. Walter. E o Saul, ele Tem é carismático. Que gosta, eu não consegui Nossa, gostar. Cara chato, então, mano. Eu não Credo. Gosto, tipo... Não, é que, mano, eu ele tenho é um uma personagem teoria. Com câncer, todo amargurado, que resolve fazer droga pra ter dinheiro pra família antes de morrer. É. Que isso? Tá eu tenho a teoria de que, na verdade, não, todos não, os personagens... Ele é amargurado por isso. E aí ele não acaba sendo tão carismático. Geralmente, personagens que... A Duda vai falar. Eu ia falar que, na minha teoria, todos os personagens de Breaking Bad são muito chatos, tirando aí, o Gus é uma coisa e o boa. Jesse. Por quê? E o Jesse também é chato. E o Saul, às vezes, é mais ou menos. Por que o Saul é mais ou menos? Que o Saul, ele é legal. Só que, às vezes, ele é chato também, mano. Às vezes, ele é chato. Mano. Às vezes, ele é chato. O Gus, pra mim, ele é sempre legal. Gente, sabe um personagem subestimado de Breaking Bad? A Skyler. Horrível. Não. Subestimada. Subestimada? De propósito. Porque o marido dela era um criminoso. Como que você não vai reclamar disso? Não, mas ela reclamava antes de saber. Me sinto tão por Ela já era assunto. Chata antes. Nossa, nem Mas é claro, o marido nunca tá em casa. Ela tem um filho deficiente, passando necessidade. O marido super, tipo, tá com câncer, nunca tá em casa, nunca tá com a família. É óbvio que ela vai reclamar. Não, eu concordo. Eu acho que as pessoas na série têm motivos eu para ser chatas. Eu também Nossa, entendo. Nossa, ela é muito chata, velho. Você viu eu que também... Fortnite 2 saiu? Oh, eu entendo continuar. Todos os personagens serem chatos, menos a irmã da Skyler, porque ela é chata de graça, entendeu? Não, ela é cleptomaníaca. Ela é ridícula. É estranho por aí. Mas o resto eu entendo ser amargurado e ser chato na série. Só que, não sei, tem uma hora que pra mim eu tô assistindo e eu falo, mano... Que cara chato, não dá pra assistir, entendeu? Chega uma hora que pra mim já deu, assim, de Breaking Bad. que eu ia falar sobre o Walter White, ele, apesar de ser um personagem assim, que tem toda uma transformação de bonzinho em vilão, né? Porque ele é o principal e ao mesmo tempo ele é o vilão. E, tipo, eu adoro quando isso acontece. Eu adoro essa transformação de personagem. Quando você constrói um personagem tão bem, igual o Walter White é construído. Mas no caso dele, eu não consigo torcer pra ele. É impressionante. Eu sempre torcia pra ele se ferrar. Você torce pro Coringa em Piada Mortal? Eu sou meio a meio. Não, você torce pro Coringa no filme do Coringa? É essa a questão aqui. Pelo amor de Deus. Eu não torço pro Coringa, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de dó dele. Não é pra ter dó. Eu vou voltar nessa tecla toda vez, em todo podcast. Não, eu tenho um pouco de dó por causa da história dele. É um assassino. Mas é o que a gente tá falando. A gente entende os personagens serem amargurados na série, mas tipo ele assim... Ele mata sangue frio. Então, eu acho o Walter muito isso chato. Isso não quer dizer que eu não acho que ele não tenha que estar preso. Isso, só que no final o Walter White fica do mal, realmente, né? Ele Breaking Bad de verdade. E aí, assim, fica mais que chato. A partir da terceira temporada, quando ele não ajuda a namorada do Jesse, eu já fiquei, mano... Ali é uma pessoa totalmente psicopata, velho. É, demais, mano. Eu acho que a gente pode falar disso sobre o filme, voltando mais pro filme agora. Que você contou da namorada do Jesse, que é... Jane. Que pra quem não sabe, é a Jessica Jones, da série da Netflix. E a Don't Trust the Bitch in the Apartment 23. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que ela participa de Breaking Bad, porque eu gosto muito dessa atriz. Ela é sensacional. Ótima mesmo. Ela é linda, mas dizem que ela é muito chata nos bastidores, dá piti e tudo. Ela tem cara de ser meio chata. Não é porque tem. Ela tem o nariz em pé. É porque ela tem franja. Franjudinhas não presta. Brincadeira. Que continuando. Isso? Que isso? Então, pra quem... A gente já tá contando vários spoilers da série. Já contou alguns spoilers do filme também. Talvez no todos. Final, o Jesse, ele vai pro Alasca. Ele tá num carro. E aí ele vê a Jane do lado dele. Tipo assim, na imaginação dele. Porque ela morre na série, como o Caio falou. E o que vocês acharam disso? Vocês gostaram? Gostei, eu achei bem simbólico. E eu achei que deu um tom diferente, assim, pro final, sabe? Se não tivesse isso, eu acho que ia ficar meio tipo, ah, tá. Mas como teve isso, deu pra relembrar algumas coisas. Deu pra relembrar a história do Jesse, a história dele com ela. Complementou o personagem. Ele era meio apaixonado por ela. Muito. Tanto que, né, nesse momento ele lembra dela, sabe? Quando ele não tem mais ninguém, mais nada, o que vem na cabeça dele é essa fala dela. Mas para pra pensar, esse final é triste. É triste. É muito triste. Mas eu queria falar um negócio sobre esse final. Dele dirigindo no Alasca, porque eu, dando uma pequena pesquisada, porque uma das coisas que eu me chamou a atenção no começo do filme, nossa, eu gaguejei o que me chamou a atenção no começo do filme é que a câmera, uma hora, ela tava pegando eles de costas, e depois a câmera foi parar lá no meio do rio, assim, e eu gosto de dar umas olhadas nisso, eu fui dar uma pesquisadinha e eu vi o vídeo, foi no primeiro vídeo que eu cliquei, e por incrível sorte, de um cara que chama... daquele canal Acabou de Acabar. Ele faz umas coisas bem precisas sobre o filme. Gosto muito das críticas dele, né? Deixa eu fazer um adendo aqui. Um instante. Pode. No podcast passado, eu falei de uma associação que o Acabou de Acabar fez. Que ele falou que o Coringa tinha a mesma história que Prometeu. E eu acho que ele falou Prometeu e isso ficou na minha cabeça. Pode ser que não. Pode ser que só eu tenha errado. Mas não é Prometeu, é Sísifo, gente. O meu amigo Caio me corrigiu. Ah, Prometeu é o cara do fígado, que comem o fígado dele todos os dias. Sísifo é o cara da pedra. Só corrigindo. Enfim, continuou. Esse mesmo cara me fez enxergar essa analogia de que existe a todo tempo um rio nesse filme, sabe? Tipo, nesse começo tem o rio que tá mostrando os dois personagens de frente pro rio e a câmera tá de costas, nas costas deles. Então o rio tá indo da direita pra esquerda. Meio que, tipo, voltando para um passado que naquela hora a gente tava relembrando o que tinha acontecido com eles. Na hora que pergunta, que o personagem pergunta pro Jesse lá, eu não sei quem que é aquele personagem, desculpa, gente. É o Mike. O Mike. Na hora que o Mike pergunta pro Jesse, o Jesse pergunta pra ele, o que você faria? Ele, eu iria pro Alasca. A câmera muda de posição, vê eles de frente e agora o rio tá indo da esquerda pra direita, mostrando, tipo, um fluxo pra frente, mostrando o futuro deles. E aí ele fala assim, o Alasca, tal, beleza. E aí no final, ele chega no Alasca e ele pega o carro e tá indo embora ali com o seu carrinho. E você, se você notar ali, aquela estrutura parece um rio. Parece que ele tá andando em cima de um rio congelado. Tudo aquilo até agora era o rio que tava correndo e ele parado. Meio que ele tava indo de acordo com o destino. E agora o rio tava parado e ele tava indo. Então, meio que ele tava... tava dirigindo o seu destino. E que significa muito com a fala da Jane, né? Que ela fala, eu sempre deixava a vida me levar... Vida e aí... leva, eu e eu cansei disso, sabe? Eu quero eu seguir o meu caminho. Ele caminho. É bonito. É então, bonito a história do Jazz. Esse diretor é muito louco nessas coisas. Mas muito uma coisa bom, que eu pesquisei e eu vi que, na verdade, tinham dois outros finais que estavam sendo cotados para ser o final do Jazz. Primeiro, ele pensou que o Jazz poderia ser preso. E aí, o pessoal... Ele falou com o pessoal, inclusive, pra mulher dele que chama Holly, né? Igual a filha do Walter White. E aí, ela falou, não, pelo amor de Deus, as pessoas vão te rechaçar depois, que o Jazz ser preso é triste. E ele falou, não, mas de certa forma ele vai estar ok, ele vai estar... Ele cumpriu o papel dele, sabe? Ele foi criminoso e tal. Mano, eu acho que eu ia gostar mais. Eu ia odiar. Eu não sei. Se ele fosse preso. E um outro final que mais ou menos seria o mesmo, só que a ideia, ao invés de colocar a Jane, era ele ler a carta que ele deu pro Ed lá, que é o cara que leva ele pro Alaska. Então... E aí, o final seria ele indo, passeando com o carro e tal, e a voz dele de trás falando algumas coisas que a gente nunca vai saber o que era. Olha só. Mas assim, eu achei legal botarem a Jane. Eu achei que foi uma nostalgia bacana. Foi. E é uma coisa que eu senti um pouco de falta no filme, que foi um dos pontos fracos pra mim. Porque eu esperava que o filme, pelo menos, trouxesse alguns personagens ou alguns... Não precisava nem trazer o personagem pra tela, mas pelo menos falasse sobre, sabe? Eu queria saber o que aconteceu com a Skyler. Eu queria saber o que aconteceu com o Walter Jr. Talvez vá saber, né? Talvez. Mas assim, e isso pra mim, eu até comentei com o Léo, poderia ter sido resolvido num detalhe, sabe? E se quando eles estivessem fazendo na televisão, você escutasse, a esposa de Walter White acabou de ser presa, porque descobriram a lavagem de dinheiro. Isso aí que você tá fazendo é outro quadro. É, e se daqui a pouco a gente... Pode ser, mas tipo assim, sabe? Pra mim, poderia ter sido resolvido muito facilmente, entendi, assim. Que foi uma sensação que eu tive. Eu fiquei muito presa no Jesse, o que eu acho que é legal. O Jesse merece esse final, ele merece... O Warren Poe é um ator muito bom, mas talvez sei lá. Pra fazer se valer... Talvez esperava ter um mais. Tem outro final. Porque, tipo, o final acabou sendo quase a mesma coisa. O final que a gente já tinha na série e o final do filme. Então, ele talvez ia embora fosse, de carro. Se fosse um negócio mais imprevisível. Esses dias eu li uma crônica que era sobre um jogo de basquete. E, tipo, parecia que tudo ia dar certo, que a garota ia ganhar o jogo. Ela virou o jogo, parecia que ia ganhar. E aí o outro time vai e vira. E o texto termina assim, sabe? De uma autora maravilhosa. Foi uma super escritora que fez essa crônica. Se vocês procurarem encontrar essa menina, chama Beatriz Evaristo. Olha! Depois, se vocês encontrarem ela por aí, fala que eu achei ela incrível. Tá bom, pode deixar. A gente fala. Tá bom, muito obrigado. Não conheço, não. Quem é? Nossa, ele é especialista, Caio. Você ouviu o quadro? É que eu fui beber água. Então, sobre o final. Eu acho que eu gostaria de... Se ele fosse preso, eu ia gostar mais do filme. Porque... Que nem o Walter na série, por exemplo. Ele não morre por conta do câncer. É. Ele morre por conta que ele tomou um tiro. E aí, tipo assim, ele percebe no final, tipo assim, no final do... Ele sara do câncer. A última cena... Ele sara do câncer. Ele faz a cirurgia lá. Não morre, não. É verdade. Mas de todo jeito, tipo, o que motivou ele, achou que ele ia morrer por causa disso, não foi isso. Exato. E aí, tipo assim, ele tá lá no laboratório onde o Jesse tava trabalhando, ele, tipo, passa a mão nas máquinas, lembra de tudo que aconteceu e percebe que foi aquilo que matou ele, sabe? E aí ele cai e começa a tocar Baby Blue, uma das melhores cenas da TV. Na verdade, eu vejo essa cena um pouco diferente. Eu vejo como ele morrendo fazendo aquilo que ele gostava, que era fazer metanfetamina. Não era tipo, aquilo que me matou. É, também. Entendeu? Eu acho que ele descobriu gostar, né? É. Que antes... Não... Tipo, ele não fazia mais pelo dinheiro. Tinha dinheiro demais. Ele fazia porque ele amava. Ele fala isso, né? Com certeza. Tem que ter meta, né? Tem que ter meta. E aí... Quando tem uma meta, dobrar a meta. Enfim. Eu, no final de tudo, achei o filme com uma vibe legal e condiz com a série. Uma coisa que eu li várias vezes é que a consistência se mantém, sabe? Você acabou de assistir a série, você vai assistir o filme, tá na equiparado, você sabe? Você não sente tanta diferença. Eu acho que é uma boa fazer isso. Tipo, assistir tudo direto. É, então... Agora que tem tudo... Tipo assim, você assiste a série, terminou a série, assiste o filme. Sim. É uma estratégia interessante, é uma coisa que tem muito em outras plataformas, igual, por exemplo, você vê isso muito em anime, que eles fazem um anime e tal, tantos episódios e termina com um filme. Então, realmente parece um episódio maior. É. Então, Prison Break fez isso. É. Prison Break termina na quarta temporada. Ah, não vou dar spoiler com um evento com o protagonista aqui, porque vai que alguém assiste Prison Break e esse episódio não é sobre. Vamos dar spoiler só das coisas que... É, e aí tem um filme de 2 horas depois que explica os acontecimentos do último episódio. É a mesma coisa. É bem interessante. Bom, eu queria fazer uma comparação só. A série Breaking Bad, ela é uma série muito grande na televisão, assim. Ela teve 10 Emmys, o que é muita coisa. Ela foi considerada uma vez série dramática. O Walter foi considerado, o Bryan Cranston foi considerado 4 vezes melhor ator no Emmy. O Aaron Paul 2... Não, perdão. O Aaron Paul 3 vezes melhor ator coadjuvante. E a Anna Gunn, que é a Skyler, foi considerada 2 vezes a melhor atriz coadjuvante. O Aaron Paul tem 3 Emmys? 3 Emmys. Que homem. Ele é muito bom. No total, então, tipo, 10 Emmys pra uma série que teve 5 temporadas e não são grandes episódios é muita coisa. Será que dá pra ganhar alguma coisa com esse filme? Então, é isso que eu ia falar. Na crítica... Levando em consideração o IMDB e o Rotten, o filme tá com 7.7 no IMDB e 94% de aprovação no Rotten. Nossa, bastante coisa. Só que se a gente for levar em consideração a série tem 9.5 no IMDB. Uau! E no Rotten ela tem 96%. Mas é importante lembrar que a primeira temporada teve 83% e a segunda, a terceira, a quarta e a quinta teve 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. 100% de aprovação. Não vai ganhar nada. O que é muita coisa, sabe? Então eu acho que o filme não vai concorrer com nada. Mas é esquisito premiar um filme que é um episódio de um negócio. Sim. É. Não, é esquisito. Gente, esse filme... Se ele for concorrer, ele vai concorrer no Emmy pra melhor... É, igual o Bandersnatch lá do Bandersnatch, ele concorre com uma categoria separada, mas eu não sei se leva. Ah, é ruim igual. Eu acho que não. Eu acho que mentira, não leva. Mentira, o Bandersnatch é muito pior. Porque eu achei o filme bom, gosto, sabe? Black Mirror, gente, pelo amor de Deus. Só que... É acabado. Só que Breaking Bad, pra mim, é tão superior quando você leva em consideração as coisas. Então o filme acaba sendo, tipo, tá, um episódio qualquer. Entendeu? Não foi pra mim uma coisa assim, nossa, tão grande, nossa. Eu acho que assim, eu não sou a maior fã de Breaking Bad, tipo assim, não é a minha série favorita. Então eu não tenho tanta devoção pela série. Eu imagino que se você é tão fã assim, algumas coisas fizeram muita diferença na sua vida assistindo esse filme, mas pra mim não fez nada. Eu gostei muito do filme porque, pela sensação de estar assistindo Breaking Bad de novo. Eu acho que isso é o que me... E sim, Breaking Bad é uma das minhas séries favoritas, então isso conta ainda mais. Entra naquele seu top 30 lá que você vai. Não, eu já assisti mais de 100 séries na vida, então entra fácil no top 10. Boa. No top 10. Entra no meu top 3, Breaking Bad, que eu não assisti mais de 5, eu acho. Vamos aproveitar essa. Nossa, Leonardo, lógico que sim. Não, mano. Eu acho que eu assisti umas 2 séries na vida, que foi Todo Mundo Odeia o Chris e Eu, a Patrulha e as Crianças, eu acho. Aí, fechando e você aí... tá fazendo um podcast de cultura pop. É, eu... Enfim. Acho que só a parte... Vamos encerrar por hoje. Acabou. Esse é o nosso conhecimento. Vamos aproveitar essa leva aqui e dar uma nota, então, pro filme? Pode ser. Do jeito que já tá indo. Leonardo Vassoler, quero começar com você hoje. Tá bom. Então, o que eu posso dizer? Eu gostei do filme. Eu achei um filme ok. Ok. É um filme... normal, assim, não é aquele, um Esquadrão Suicida que você não consegue assistir. Não, longe tipo, disso, gente. Ele é um filme ok, sabe? Dá pra você assistir, beleza. Você vai gostar de alguns pontos e você não vai gostar de outros. E aí é a opinião. E eu achei ele muito arrastado. Ele me lembrou Breaking Bad, mas isso não foi o suficiente pra eu gostar dele a ponto de querer dar um 40, sabe? Então minha nota é 32. Não, eu acho ok. Porque a gente, tipo, sei lá, deu 46 pra Turma da Mônica, uns trem assim. Não, mas Turma da Mônica é muito bom. É muito bom, eu sei, mas é tipo, sei lá. Você tá subestimando. Não tô, eu acho muito bom Turma da Mônica. Quem deu 46 pra Turma da Mônica? Ah, provavelmente eu, se não provavelmente foi mais. Provavelmente você, eu acho. Se não foi mais, talvez tenha sido 48. Então vai, eu vou dar agora minha nota. Antes de dar minha nota, eu queria falar que alguns flashbacks me incomodaram. Alguns com o Todd, que eu achei o Todd muito bonzinho com ele. Eu acho que desconfigurou. Sim, total. Eu senti até empatia por ele algumas horas. Eu falei, que isso, mano? O Todd é o que faz aquele episódio de Black Mirror. Muito ruim. Nossa, aquele da nave. Nossa, é ridículo. E o Todd é o que mata a criancinha, gente. Não podemos esquecer disso, sabe? Não dá pra esquecer isso. E alguns flashbacks me incomodaram. Mas assim, eu discordo do Léo. Eu acho que o filme ser arrastado não me incomoda, porque Breaking Bad já é uma série bem lenta, que não tem muita ação. E os, momentos de pico, assim, dela, não tinha grandes explosões, não tinha grande nada. Era tudo muito no diálogo e muito nas grandes atuações. Então, minha nota é 40. Bom, eu tô pensando na nota ainda, mas falando sobre, assim, o que mais me pegou foi o fato de eu achar que seria uma série sobre o final de Breaking Bad no total e não só especificamente no Jesse, sabe? Eu achei que fosse falar mais no geral. E eu acho que cumpriu o papel dela, tá? Ele falou do Jesse, ele teve um final digno, mas que eu esperava mais como pessoa que assistiu a série e se conectou com os personagens e tal. Então, eu esperava isso. Eu gostei dos flashbacks também, mas acho que também ficou meio pesado. Tipo, tinha uma hora que você ficava só no flashback, e aí o filme não saía muito disso. E achei legal, alguns outros não. Inclusive, falando nisso... Isso que é uma análise. Queria levar em consideração que o Bryan Cranston, quando ele foi gravar o flashback deles, né? Eles colocaram esse flashback bem... Na época que eles estavam fazendo aquelas muito... Tipo, estavam no deserto, fazendo 4 dias de metanfetamina seguidos. E quando ele foi gravar, ele tava com cabelo. Ele tava fazendo uma peça na Broadway nesse tempo que eles gravaram o filme. E eles tiveram que fazer uma super maquiagem. E eu achei louvável, porque eu não percebi. Eu achei que eles tinham raspado o cabelo dele. Pois é, e ele tava com cabelo. Então eles fizeram tipo uma prótese assim na cabeça dele pra ele parecer careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Como que eu nunca descobri isso? E eu achei muito legal porque nessa cena você consegue perceber a distância do Jesse no filme e na série, sabe? Eu achei isso muito legal. Imagina. Tipo, na série, naquela época ele era todo yo, bitch, todo felizão, assim, e ingênuo ainda. E aí no filme já bem mais pesado. Yeah, é, porque o Aaron Paul é incrível. Mas imagina se eles decidem fazer essa careca dele no CGI, igual o bigode do Superman. Péssimo. Não ia chegar aos pés da ruindade que é a Liga da Justiça. Não, nossa, não por mesmo. Falar em Liga da Justiça, só um ponto aqui. Esses dias eu tava revendo a história dos jogos do Batman, e aí no final do jogo do Batman, spoiler, daí, ele se mata, ele faz um... o Batman se mata, ele tem um protocolo lá que... Eita. Ele ativa e se mata. Aí a senha que ele precisa pro protocolo é Marta. Ah. Tipo, o Alfred fala assim, eu preciso de uma senha com voz, aí o Batman, Marta. Tá vendo? Não vou nem falar, né? Você já sabe o que eu quero dizer. Release Snyder Cut. Muito obrigado. Muito Enfim, obrigado. Eu acho que a minha nota beira os 32 também do Léo. Menos assim. 32? Beira os 32 do Léo. É tipo por aí, assim. Acho que eu dou uns 32, uns 34, só pra ser diferente. Beira assim. Os 32. 32. Beirou. Não, porque 32,02. Tipo assim, porque eu acho que, assim, era um filme que eu estava empolgada. Atingiu minhas expectativas mais ou menos e não é de longe o melhor filme que eu já assisti esse ano. Então, saquei. 32. Até Arrasou. Porque esse ano teve Vingadores Ultimato, Coringa, Homem-Aranha na Era uma vez em Hollywood. Era uma vez. Caramba, Aranha só tem filme. Aranha Verso foi Olha ano só. Passado. John Wick 3. Foi não, foi Aranha Verso foi no começo desse foi ano. Janeiro. Mostra. Nossa, o tempo passa tão rápido, né? A gente nem vê. É verdade. Eu só queria deixar uma indignação nesse debate da cena que ele vai lá na casa pegar o dinheiro. Ele tá na casa lá, ele vai pegar o dinheiro do cara, que ele sabe que tem muito dinheiro. Aí a casa, no caso, é a do Todd. E aí ele vai, consegue o dinheiro, só que aí chega dois caras, aparentemente policiais, que obviamente não são policiais, vão combinar. Eu não peguei. Ah, tá muito nítido que eles não são policial, aqueles dois. Aí, beleza. Ele vai lá, não percebe que eles são policiais, aí ele pega lá, aí ele... consegue sair da casa lá junto com eles. Aí eu falo, irmão, você acabou de fugir da maior cena do crime dos Estados Unidos. Você fazia parte do maior crime organizado dos Estados Unidos, de droga. E aí ele vai o quê? Ele vai a pé. Pra casa, vai lá na casa, entra na casa, sai da casa com dinheiro, conversa com o cara que ele saiu isso. No meio da rua trocando ideia aqui. Ah, lembrei de você agora, seu desgraçado. Eu fiquei num cagaço. Olha aí, olha quem é você. E aí ele vai embora. Irmão, você é o... Mano, Jess Pinkman, todo mundo sabe quem é o cara. Todo mundo tá procurando esse cara. Realmente. E ele vai suavão na rua. O que, que é uma vida sem um pouco de adrenalina, né? É por isso que ele fala, você tem coragem. Então, aí eu falei, não, realmente, ele tem muita coragem. Cara de pau. Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Mas é isso. Então, com isso, a gente encerra esse quadro. A gente ainda tem mais 2 quadros adiante, então... É isso. Now, say my name. Goddamn right. Muito bem, agora nós estamos no nosso quadro IC, nosso quadro de possibilidades do filme. É, me falem algum IC, quem vocês têm? Eu vou fazer um IC aqui do filme inteiro, porque o trailer, na verdade o teaser principal com o Pete sendo entrevistado ali pela polícia, sendo interrogado, ele dá a entender que o filme vai ser uma perseguição da polícia contra o Jazz. Exatamente. Vocês concordam comigo? Concordo. E o filme não tem polícia. Não que tem inclusive isso. Nem tem, nem mostra essa cena, né? Desde não que tem essa cena. As não duas me incomodou. Polícias que tem não são polícia. É, não me incomodou não ter essa cena. Eu achei que é de boa ser só um taser promocional mesmo. Mas... Taser. Um teaser, armas, né? Que policiais usam para dar choque nos... Um teaser, mas... E se o filme fosse, na verdade, uma... Essa perseguição contra o Jesse, se não fosse esse bagulho mais parado, com menos flashbacks, um filme mais de ação mesmo, e saísse um pouco, eu acho que perderia um pouco do carisma de Breaking Bad, um pouco da essência, mas seria um filme assim pra chocar, e com o Jesse saindo feliz, de verdade, não amargurado. O que vocês acham? Como é que seria? Você acha que o público ia aceitar mais, a crítica ia gostar mais? Eu não sei se ia aceitar mais ou se ia gostar mais. Eu acho que eu ia gostar mais, mas não com um final feliz. Tipo assim, se ele realmente fosse preso ou se ele fosse morto. Porque eu acho que a carga de culpa que o Walter tinha é a mesma carga que o Jesse tem. Porque não. Eles começaram juntos ali. Eu acho que o Jesse é bem, bem mais inocente. Total. Mas... Oh, o Jesse matou o filhinho da moça lá que o... Mataram, né? Não foi ele que matou. Tá, mas ele mandou matar. Jesse mandou matar? O Walter. O Walter matou o filhinho, o Walter entregou o Jesse pros nazistas, não, o Walter, tipo, mano... Não, mas aí você tá falando da parte criminosa dele. Sim. Eu tô falando, tipo, a parte que a polícia quer ir a atrás, entendeu? A culpa abraça. Na sociedade. Ah, tipo assim, sim. Enquanto criminoso, assim, o nível de culpa do Jesse é o mesmo pode do Walter. Ser. É verdade, pode é verdade. Tipo assim, o Walter, ele tem uns assassinatos a mais, tem, tipo, tá, algumas ser. Coisas a mais em relação a isso. Mas entendi. Que é, pra os polícia dois não pegariam nada, prisão sabe? Perpétua. É. Entendi. Eu acho que, tipo, os dois têm um grau, um nível muito acima, tipo, de perseguição. Sim, sim. Então, eu acho que tinha que ser um final trágico pra ele também. Eu acho que era isso. Se ele morresse, que seria horrível, porque você vai fazer um filme pra continuar a história de uma pessoa que terminou... Bem, terminou bem, terminou com um sorriso no rosto. Pra você matar ele, seria péssimo. Eu acho que se fosse mudar alguma coisa do filme, que fosse um filme um pouco mais stand-alone, um pouco mais autoexplicativo. Porque pra mim que fui pegar pra assistir sem ver a série, fiquei realmente muito perdido. Não, eu acho que... Mas, não eu funciona, acho que mas eu acho que já é um filme de continuação, já não tem jeito. Você tem que assistir a série. Aí você tá fazendo uma exigência fora de cabimento. É, não, é o que eu quero. Eu falei que eu queria. Vocês vão brigar comigo? É igual você assistir Star Wars episódio 7 sem assistir os outros. Dá pra assistir. Mas não é a mesma experiência. Mas dá, né? Pra assistir dá também. Dá pra assistir ao caminho. Dá pra mim, não sei. Mas não, de fato. Mas a consequência é mais de boa você assistir o Star Wars do que o caminho. Porque, tipo, é porque eles são divididos em trilogias, né? O negócio é que o Star Wars 7, ele tá contando uma história nova. E o caminho não. Não. Ele tá continuando uma história velha. É verdade. Esse tanto que ele se baseia em flashbacks. Exatamente. Pra contar a história, entendeu? É, pra história continuar. Sem os flashbacks, ele ia ficar tipo, tá. Ele vai passado, presente e futuro muitas vezes, de maneira muito rápida, de uma forma muito assim, ó. É, do nada. Exatamente. Tanto que uma hora você vê o Jesse com o cabelo tudo todo cagado, barbado, e aí a outra, aí ele a outra tá de boinazinha. Sei lá, fininho, sabe? Bigodinho ali. Mas foi esse o meu IC. Ah, o meu IC é, e se tivessem aparecido outros personagens de Breaking Bad, como seria, o que teria acontecido com eles? Eu queria que tivesse aparecido a Skyler e o filho do Walter, assim, só pra ver como é que eles estão. Tal. Eu senti falta também disso. Senti muita falta, cara. Eu fiquei mal. É que família, é complicado, né? Virou família. Falar isso. Porque, assim, uma coisa que eu senti falta era da relação do Walter com o Jesse na época que eles já estão brigando, que, tipo assim, eles já... Estão querendo, tipo, ficar um longe do outro, querendo matar um ou outro. Eu senti muita falta disso na série, no filme. Só que na série aparece isso. Então, tipo, às vezes eles optaram não mostrar muitos personagens da série pra fazer alguma coisa um pouco diferente. E, tipo assim, não terem a impressão de que é um episódio Breaking Bad. É, mas não deu certo. Só que... Ficou claramente um episódio. É, então... Ah, o que eu senti é que, assim, o filme ele não foca no Walter, sabe? Foca não, no Jesse. Não, jamais. E aí é entendível isso, sabe? Acho que tá certo. É um filme do Jesse, foca no Jesse e com os personagens que vão realmente interagir com ele. Acho que não precisa. É, mas assim, como ele é uma continuação dos eventos finais de Breaking Bad, poderia ter tido alguma coisinha assim. Aí eu, lógico, mas é esse fator que talvez, vocês já falaram, que talvez apareça outro spin-off. Nossa, mas espero que não, claro. Eu espero que não, claramente. É. Né? Não sei, viu? Porque, assim, se a Skyler tivesse aparecido, provavelmente ela estaria presa, eu imagino eu, né? Lavagem de dinheiro. Você imagina você. Cúmplice de tudo que aconteceu, porque ela sabia do rolê do Walter. E aí ia ficar triste, porque o filho e a filhinha, coitados, né? Eles ficaram com a tia? Provavelmente, mas a tia também tá descarada, duas ideias. Família toda zoada essa. Ah, sei lá, eu fico com dó, assim, deles, do filho e da filhinha, da Holly. Da eu dó. Tenho... Mano, nossa, tem um livro que fala justamente sobre isso no começo do livro. Sério? É um livro sobre Breaking Bad, que o primeiro capítulo do livro é com quem ficou a Holly, alguma coisa assim. Mas é que, um tipo, livro assim, original, tipo, é? É um livro original Breaking Bad, tipo assim, conta algumas coisas dos bastidores, algumas histórias relacionadas. É, nossa, olha nossa, só, acabei bacana. De lembrar que eu vi uma vez na livraria, eu tava folheando, tinha isso. É porque é uma questão, né? Tipo assim, a Holly, coitada, ela nasceu no meio da série, tava tudo já acontecendo, o pai já era traficante lá, não traficante, era produtor da droga. É, no final ele vira meio traficante, né? É, também. E aí a mãe é cúmplice disso? Sei lá, acho bem pesado a história pra eles, muito por pesado. Exemplo. E aí talvez seria legal trazer uma perspectiva diferente dela e tal, mas não sei. Acho que também não precisa de não. Tá bom, quer encerrar o quadro? Ah, pode ser, né? Vocês têm mais algum em si? Acho que não. Vocês têm mais algum em si? Não tem. Vocês têm algum em si, Marcelo? Não? Então tá. Então foi isso, nosso quadro. Vamos para o nosso próximo e último quadro. Beijão. Vamos lá, então, para o nosso último quadro, nosso quadro de recomendações, onde a gente recomenda as nossas coisinhas que amamos, séries, filmes, livros, gibis, jogos e músicas e tudo mais. Hoje eu vou recomendar uma coisa que o Aaron Paul, o nosso querido Jesse Pinkman, participa. Ele faz a dublagem do Todd em BoJack Horseman, que volta para sua sexta e última temporada na sexta-feira que vem. Esse podcast está sendo gravado no dia 17 de outubro, a série volta 25 de outubro. Olha... É, pra você que gosta de BoJack, recomenda pro seu amigo. Pra você que não assistiu ainda, a série conta a história de um cavalo, meio homem, né? Um Pegasus. Um centauro. É um Pegasus, não, um centauro. Eu tô ruim da mitologia grega, alguém pode é um centauro dar ao Percy contrário, Jackson na verdade. De novo pra ler, pelo amor de Deus. E é uma mula sem cabeça, só que é um homem com uma cabeça de mula. Tô falando tudo errado. Nossa senhora. E o BoJack Horseman, ele é um cavalo famoso de Hollywood. Na verdade, na animação Hollywood chama só Hollywood, porque o D foi roubado. Mas, enfim. É, e é uma série que fala muito sobre alcoolismo, sobre drogas, sobre depressão. É uma série meio deprê, mas eu gosto muito. É uma animação bem interessante. Pra quem é fã de Rick and Morty, de Irmão do Jor-El, dessas séries mais... Dessas animações, assim, que fazem bastante sucesso. Porque tem muito... Tem muita animação fazendo sucesso entre adolescentes e adultos atualmente, né? Sim. Então eu recomendo. É uma animação bem adulta, bem legal. BoJack Horseman é a história de um youtuber que fez sucesso em 2011 e não consegue mais fazer sucesso. Exatamente. E o Woody do Hollywood foi roubado e tá na frente do Center Shopping ali, naquela entrada de cima que você pega. Tá lá o Woody do Hollywood. É lá. Na verdade, eles trocaram os dois O e colocaram dois E. Agora o Hollywood. Eu não vou dizer o que é o Woody. Vai, Léo. Então, gente, eu vou recomendar... eu vou recomendar Better Call Saul. Eu não terminei ainda. Eu tô na metade da série, acho. Tô na segunda temporada. Já? Já? Já. Me pegou bastante. Quantos minutos série. Tem o episódio? Tem, em média, 45, 50 minutos. Eu preciso voltar a ver. A primeira temporada tem 10 episódios. Rapidinho. Eu vou voltar a ver. A segunda eu não cheguei a olhar. Nem a terceira, nem a quarta. Mas é uma série muito boa. Ela concorreu à melhor série no Emmy. Nesse último Emmy de agora. E nunca ganhou nenhum Emmy. É. Mas eu gosto bastante da atuação do ator que interpreta o Saul. É o Bob alguma coisa. É. Ele me lembra o Adam Sandler, você acredita? Nossa. Tem horas que eu fico olhando pra ele e eu falo, é o Adam Sandler? É o eu falo, nariz, não, não é. Talvez. Tem algumas é coisas alguma que em coisa comum. Que acho que tem é ali coisa. Que me dá até um negocinho. Eu nunca tinha assim, parado desse pra tipo. Pensar. E... Você vê ele num filme, tipo, uma história que acontece? Então, dá pra ver ele fazendo clique facinho, assim. Nossa o ator, senhora. Assim. Nossa. Enfim, assistam... O que você deu pro Guilherme, pro Guilherme, pro Léo Bebê hoje, Duda? Eu dei nada, não. Não, mas dá pra ver o ator fazendo, cabe totalmente não, ele não. Fazendo clique. Dá pra então fazer. Então é da sua recomendação? Enfim, eu vou recomendar uma comédia romântica pela conversa que tivemos aqui com a Bia. Eu vou recomendar a minha comédia romântica favorita. A Proposta, é o melhor filme que existe de comédia romântica do mundo. A Bia também ama. Eu amo tanto. Eu amo muito o Ryan Reynolds e a Sandra Bullock, eles são perfeitos. E juntos são mais perfeitos ainda, eu não consigo nem descrever aqui. Sério, gente, é um filme maravilhoso, ele conta a história de uma mulher que é uma empresária lá, ela trabalha numa editora e ela vai ter que ser deportada pro Canadá porque o visto dela deu errado, as coisas dela lá, e o Ryan Reynolds é o estagiário dela praticamente, e ela obriga ele a casar com ela porque senão ela vai ter que ser deportada, e aí a história se desenrola perfeitamente. Gente, eu não gosto de comédia romântica, mas esse filme é muito bom. Eu falei, gente, todo mundo tem que assistir esse filme uma vez na vida. É sensacional. É muito bom, muito bom. Muito bom. E o que também é muito bom é uma série da Netflix chamada Good Girls. Nossa, eu quero ver. É legal, gente. Eu quero ver, gostei, tá na minha lista. Tem ótimas atrizes, né? Os atores também são bons. A principal, como que ela chama? De nome de atriz... Enfim, essa atriz, ela faz Mad Men, que é uma série que eu tô assistindo Sei também. Ela por nome, eu mas adoro eu acho ela. Que a minha conjugada tá procurando aqui. Olha só, é ela mesmo, elenco, aí foi certinho, desceu. No que desceu é a Christina Hendricks. Isso. Hendricks? Acho ela maravilhosa, ela faz Mad Men. Christina, tá na minha lista. Recomendo aí, Guilherme. É legal, é uma série muito boa de umas garotas... Eu não vou dar nenhum spoiler. Então, são good girls, são umas garotas boazinhas que só fazem coisas boazinhas. Agora, você assiste e vai ver que não é exatamente isso. Claro que é uma série... Tipo, você não pode levar as coisas muito a sério. Tipo, Kai, você que quer assistir, não leva as coisas muito a sério. Porque, tipo, os bandidos lá... Nenhum bandido faria muita coisa que os bandidos são de lá fazem. São três donas de casa que assaltam, não é isso? Que ei, cara. É a sinopse da série. Basicamente é isso, mas isso desenrola muita coisa. Essas três donas de casa acabam assaltando o mercadinho, cada uma por seu motivo, né? Mas isso desenrola muita coisa, né? Aí tem o bandidão, que é um cara massa ali, danado, bandido, bonito. Enfim. Tá bom. É isso, né? Eu vou assistir. Todos nós recomendamos coisas da Netflix, hein? Eu vou assistir. Quero ver todo mundo postando stories falando... O meu não é da Netflix. Mas tem na Netflix. Ah, tá. Como que chama mesmo? Eu quero ver todo mundo que assistiu aqui e ficou com vontade. Eu quero assistir tudo. Como que chama, falando que... A proposta. Te juro, vale muito a pena. Eu vou assistir tudo. Posta um stories e fala que a gente influenciou vocês. Boa. Tá chegando aí, ó. Vem pra UFO, Secom. A gente sabe que vocês não vão em nenhuma palestra, não vão em nenhum lugar de stand. Gente, vão nas palestras. Vocês vão no mínimo pra ganhar frequência lá e vão ficar em casa, voltar pra cidade. Então assiste bastante coisa. É isso aí. E lembrando de nos seguir, né, nas redes sociais, né, além dos ecrãs, do jeito que o Caio fala, sem o acento e sem o tio. E, não, ele esquece do acento, esquece mas do no acento. Caso sem é, o tio, é sem o acento. Sem o tio e alguém complementa que é sem acento. Enfim. Mas a última vez eu não esqueci. Não esqueci, ele parabéns. Tá aprendendo. E voltando àquilo que eu já tinha falado, né, se quiser promover alguma coisa, quiser que a gente fale alguma coisa, conversa com a gente e já vai dando uma olhada naquele negócio de trabalhar nas nossas redes sociais. Já, se quiser já ir entrando em contato, a gente vai divulgar isso melhor. É, provavelmente vai ser divulgado hoje, no dia dessa gravação, não no dia do lançamento desse podcast. Então, beleza. Então já estamos divulgando isso aí. Enfim, muito obrigado a todos. Na verdade é o Caio que encerra. Caio, devolvo a palavra pra você. É isso aí, o Gui já começou. Já me deu a partida. Então, obrigado pra quem escutou a gente até agora. É um prazer pra gente gravar esse podcast. A gente ama muito. E um beijo. Beijo, gente, tchau, tchau. Tchau. Isso é um adeus. Tchau.